1896, desça 2000 pés, 1021, livre LS X-ray. 2021, reportaremos estabilizado, 896. Web 5897, número 2 na aproximação, voo ITAP. Opero 2, voo ITAP, muito obrigado. Então, 389 reduz a velocidade para 229. 8-9-6 estabilizado no localizador. Gol 8-9-6, chame Torre, no 8, 3, 4, 6, 12. 8-6, gol 8-9-6, obrigado. Webjet 5897, 2000 pés, 1021, livre LS X-Ray. 2000, 1021, está livre, o 5897. Contato radar, subal 370, saída Puca. 370, Puca, 1891, desça 2000 pés, 1021, reduz a velocidade para 1809. 2021, reduzindo para 180 nós, para 3891. Captando 5897 do app. 5897, chame Torre no 8362. Também, obrigado. Escuta 3890, autorizado e ele é sexo. Agora está autorizado, 3191, 3891, livre LS X-Ray, informe estabilizado. chamando estabilizado, 389 já 180 nós. Lima Hotel Zulu, identifique, chegada Mari, descendo a nível 050, Zui Prodi Itape. 050 Itape, está presente, obrigado, Zulu. Chame Centro Recife, frequência 12685, boa noite. Recife 12685, boa noite. Lima, Kilo Bravo, chamou o controle. Salvador? Se apresentou, a senhora apresentou o plano de voo, a sala é? Não dispõe de nenhum dado do seu plano, o Lima Kilo Bravo. Pode confirmar o tipo da aeronave e o POB? No POB, ok. Qual a sua distância e radial Salvador? Tá no ILS 381. 381, torre no Noite 36. 386. Patango Lima, Quilo Bravo. Inicialmente, suba para 1.500 pés em condições visuais, estacione o código transponder 01-43. 0143, aguarde contato radar. em Lima, Quilo Bravo, subo então para 3.000 pés, contato radar estabelecido agora 34 milhas afastado de Salvador. Vou ir na proa de Duna, está livre LS X-Ray. Salvador, boa noite, web, peraí. É o 6746. 6746, identifique, chegada Mari, desça ao nível 060. Preciso que você reduza agora para 230 nós. Para o 060, reduzindo até 230, web 6746. Estimativa número 3 na aproximação. Senhor Lima, Pelo Zulu? Hotel Zulu, prossiga. A informação, a intenção seria mais próximo pouso na Alma 7. Gente, o Lima Hotel Zulu vai prosseguir até Duna. Após Duna, modifica as regras e pousa na Alma 7. Termo. Aquilo Bravo, Salvador. Você acha que está empregando? É o máximo que pode para não interferir no sequenciamento, preciso que mantenha high speed. Zero. Lima, Kilo Bravo, desça 2000 pés, está livre LS X-Ray, informe estabilizado. Lima, Kilo Bravo, descida para 2000 pés, obrigada. Lima, Hotel Zulu, desça 2000 pés, ajuste 1021. 2021, Lima, Hotel Zulu. Web 6746, desça para 3000 pés, 1021, vou na proa de Itapeva. 1021, desça 3000 na proa de Itapeva. Web 1, Lima, Kilo Bravo, interceptou o curso, senhor. Ok, chame Torre, no noite, decimal 6, boa noite. Obrigada, boa noite. Então, Zulu está livre, LS X-Ray, informe estabilizado. Sacará, Zulu. Bravo, uniforme, identifique, chegada Mari, vai voar na proa de TAP, descendo ao 050. Controle igual no 7-1-4, passamos 3 mil pés no perfil da PUCA. 1714, contato radar, subou 230, saída PUCA. Civilização 230, perfil PUCA no 7-1-4. Lock, Lima Hotel Zulu. Lima Hotel Zulu, chame Torre, no noite, eles são 6, boa noite. 8-6, obrigado, Zulu, boa. 6746, desça 2000 pés, livre LS X-Ray. 2000, livre LS web 6746.